você lamenta a sorte. Diz que teme a morte também. Mas quem tem Jesus tem a vida. E o homem sem Deus é ninguém. Jesus é o caminho e a vida. Ao alcance de todo que crê. Por isso confia, não tema, porque Jesus está com você. A morte é o prêmio do ímpio, mas Deus dá a vida ao fiel. Oh, tudo sem Cristo é nada, mas o nada com Cristo é o céu. Caminho.